Azul 4076, interceptando o localizador. Azul 4076, chame torre 186. Grato, bom serviço. Repetir 5486, alinhar e manter a cabeceira no zero. É, levou a mãe no médico. Controle Salvador, Webjet 5723, 2170, para o 150. 7723, desça para 2000 pés, 1015. 2000, 1015, 723. 3566, desça para 2000 pés, autorizado DLS, reporte estabilizado. 2000 pés para 3566, com 1016, é isso? 1015. 1015. Web 5728, chame Recife 2685. Viu, viu? 2085-5728, bom dia, meu trabalho. Olha, Tango de Abravo, reporte Parque Pituaçu. Tá, agora vai através do Pituaçu. Espero para todos e até a casa também. Chame Torre 186. Boa tarde. É, tá, tá, meu Tango de Abravo. Tango de Abravo, reporte falar onde ir, tá, porra, Tango de Abravo. Tá, porra, Camará. Bravo. 5486-390 com 10, livre decolagem. Livre decolagem para o 5486. A sua escuta. Ok, se o portão foi modificado agora, a infraestrutura acaba de nos informar, será o portão 09 no pátio 1. Então ingressa, prossegue seu táxi em frente, ingressa pátio principal, portão 09 agora. Tá, sim, a gente prossegue via pátio 3. Pátio 1 pro 09, gol no 738. Afirma. 14 para o Delta, fazendo para o 095. Salvo, boa tarde, o F7 e... 6741 a 10 para pushback. Gente, o F6741, por gentileza, aguarde. Temos dois traços que vai taxar a sua cauda. Por gentileza, aguarde. 4. O Eco Zulueco mantém a posição de táxi a Juliette e vai dar passagem ao Boeing à sua esquerda, ok? Eco, vamos lá. 200. 200-5486. Zulu Eco prossegue via Juliette, contorna o pátio principal, reporte na Taxway Lima. Desce na Juliette, contorna o principal, reporte na Lima, Zulu Eco. Gente, a intenção até o Flamengo? Gente, até o Flamengo, reporte na vertical do Flamengo, tá me chamando? Papa Juliette Leite, mais treino de capa, com 2 a bordo, 10 a bordo, e até o Salvador. Estruturizado, chame para ingresso, pista no 7, Juliette, Juliette, Max. Índio número Alfa, voo local, Salvador, Salvador, corredor forte até 20 milhas, decolado no 7, primeira curva esquerda, corredor forte, 1000 pés, altitude 0171 no transponder. E o controle em 120-8, Índia November Alpha. 219, livrando à direita, azul 4076. Reto, reposto quando pronto para acionamento e pushback. corrigindo. Chama a tua, 808-6 para acionamento, Índia November Alpha. Através do Escalanares. Rapaz, Quebec, 208-6, é tudo. O objeto 6741, no tráfego já passou a casa, tá livre, reporta o táxi. Livre, reportará para o táxi, 6741. Salvador, bom dia, Azul 4076, livrou. Azul 4076, bom dia, táxi via Alfa, reportando o táxi Juliette. Portão previsto é o 10, sendo desocupado no exato momento, táxi lento. Sende, segue via Alfa, reportará antes da Juliette, Azul 4076. Tá 356, tá autorizado ele? Está autorizado. 5486, é direto Lençóis. DCT Lençóis, 5486, grato. Informa o helicóptero mantendo no máximo 500 pés litoral, já está à esquerda do eixo da quadra 17, não interferirá no seu ingresso no litoral. O vento é de 80 com 8 livre de decolagem. Juliette, Jet Mike. Tango de Abravo. Tango de Abravo. Posição. Estou no... conversando com 200 pés sobre o mar aqui, atrás do Flamengo. Aguarde para o cruzamento, Juliette. Juliette, autorizado o cruzamento. Frequência de estacionamento. Taxa no ingresso, índio na Vembra Alfa. 76741, está pronto para o táxi, seu B de 107, 3 horas e 57, alternando Galeão. E assim que bloquear o farol de Itapuã, vai chamar o controle 120 nesse momento, ok? Certo, após Itapuã, qual é o controle da 08, mata no base do Leclerc. Qual o nome do avião? Esse é o Papa 68 Observer, da Vulcanair. Qual o nome? Papa 68 da Vulcanair, é um italiano. Vulcanair, excelente, bonito. Obrigado, patinha boa. Meu pés, na Mari, 6500-3204. Vamos lá de Laduna. Autorizado. Landidona 3204. Na vertical da torre, vai com o programa embaixo. Gente, na vertical da torre, tá livre cruzamento. Ah, só um instante, por gentileza. Vai manter o setor inicialmente, tô com... Okay, tá livre então, cruzamento imediato, já avisou com o helicóptero. Sangue de Bravo, apoio da Inmar, aguardando... Você pode ir na curta, aguardando o vento, o local. Aguardando, o Sangue de Bravo, paciente, tá iniciando. 3566, boa tarde. Na 3566, continua a aproximação, informa o tráfego tipo Robson 44, cruzando a vertical da cabeceira no zero. Continua agora a liberação do pouso. O vento 80 com 10.015. Aguarde a autorização, 3566. Aguardando o PQ na 3566. Controle Salvador, boa tarde. Esse é o Papa Papa Juliette, Juliette Mike, passando o farol da Itapuã. Juliette, Juliette Mike, qual o nível final? Juliette Mike vai manter 2.500 pés. Gente, mantém ainda 1.000 pés até o farol da Barra. Entendido, o senhor vai prosseguir 2.500 até o destino? É pronto, 2.500 até o destino, vai manter 1.000 pés até o farol da Barra. Ok, quando possível, informe seu estimado para o limite da FIA Recife. O Juliette mais que vai bater a FIA Recife. Ah, desculpem, seu vento para Feira de Santana. Então, após o farol da Barra, seu ingresso no corredor Bonfim. E no Bonfim está autorizada a ação para 2.500 direto Feira. Gente, após o farol da Barra, vai manter o corredor Bonfim. Atenção, 2.500 até Feira, o Juliette mais. Trip 5486, chame sempre Recife, frequência 1685, alterno 2545. 265 e 2545, 5486. É 2685. 2685 e 2545, grato. Até o WebJet 6741, pista 10. Autorizado, Niari, manter a pistão no zero, 6741. Estou em 18.6. 18.6. 18.6. Boa. Boa, 6.23. Reporte externo, baixar travar, 37 companhia, ingressou para a decolagem. Boa, tará no externo. 35.6, solo nos 4.4, direito 219. Direito 219, 7.41, 70 graus, 8.9, decolagem autorizada. Autorizado a decolagem, 6741, pistona 0. Salvador, boa tarde, TAN 3566. Tem frequência ali? Alfa Juliette, portão 01 no Polipotente. De ingresso, reporte alinhado e pronto para a decolagem. Externo, baixado, travado, 6723. 6723, 70 graus, 10.9.015, pouso autorizado. Está autorizado pouso, 9.0, 6723. Jet 6741, declara os 46, 120, décima 8, governo. Tráfego 4 milhas e meia, sua frente está mantendo 1000 pés com rumo ao norte. Sente, o 94. Mantenha a cabeceira no 7, fim de novembro. Índia na Vega Alfa, atenta a esteira, 70 graus, 10/9/1015, decolagem autorizada, quando pronto? Decida. Ciente direto a Caju, Zulu, Papai Eco. Sete, dois, três, no solo, as 4-8, direita via Eco 1-2 no mar. Eco 1-2 no mar. Sete, dois, três, no solo, as 4-8. Max via Alfa, Juliette, 04, ao portão, 6723, da web. Alfa, Juliette, 04, obrigado. Esquerda e cruzamento do aeródromo, aguardando a transferência. Fechando a curva esquerda para cruzamento, Índia na Vega Alfa. Só 3804, desça para 2003, autorizado LS. 102.000, autorizado LS, vai reportar estabilizado, tá? 3804. Juliette, Juliette Mike, autorizado 2500. Juliette, 2504, está fazendo um pequeno desvio, menos de 10 graus à direita, após voadora novamente, está uma pequena formação. Alfa 5 Luca, praia de buraquinho, controle 1208, até a volta. Passando buraquinho, chama o controle 1208, até o regresso, Índia na Vega Alfa. Força aérea 5957, a sua identificação, desse mantém o nível 050, chegada bom. 050, a sua nova identificação, identificou, descendo para o nível 050. Desce, bom. Voo 941? 941 avistado, cheque 100, pista 10, pouso autorizado, 90 graus, 8/9/1015. November Alpha, corredor forte, mil pés. Corredor forte no mil pés, Índia November Alpha. 04286. Juliette, Mike, estimado de pouso. Juliette, Mike, São Pouso, ao Zona 613. Ciente. 71, Sala 54, direita, 1219. Ciente, Nova Iguaçu. 5240, desça para 4000 pés, 1015. Desce para 4000 pés, 10195 ajustado, 35240. Fala, 1941, Librão. 1941, táxi via Alfa, reporta antes do táxi Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 1941. Vista 10, pouso autorizado, vento de 100 graus, 89, 1015, voltinho. 1095, pouso autorizado, tá 3804. Ingresso Juliette 03 ao portão. Juliette pro 03 ao 94. Salvador, uma boa tarde, voo 1924, na chegada Mari, cruza o 200. 924, desça para o 050, chegada Mari. Na Mari até o 050, 924. Salvador, uma boa tarde, no 697, sentirão o meu. 697, desça para o 060. 060, 697. Sala 57, libera a direita, 1219 desse meu lado. 1219, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, está 3804, deixou na escuta. Está 3804, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette para o 11, está 3804. 35240, desça para 2015, reporte localizador. Afirmativo, descer para 2000, reportará localizador 35240. Força Aérea 5957, desça para 3000 pés, 1015. Força Aérea 5957, descendo para 3000 pés, ajuste no 015. Salvador, 5909. 9909, a sua identificação, desça para 070, ajuste no 0 no 5. 9909, eu quero para nível 070, ajuste no 0 no 5. Confirme nível 70. Informação Atis. Aqui é o 045, resultado. Emotivo. 059, mano. Para 5957, atingiu 3.7. 5957, vou na proa de Duna para o sequenciamento. Para 5957, na proa de Duna para o sequenciamento. Alô, Salvador, boa noite. 754, atenção em Campina Grande, formação em curso é Romeu. Sim, 754. Pronto, cópia? Sim. Voo 754, Salvador, Campina Grande, 390, nível autorizado, decolagem 10, primeira curva esquerda. Prefiro sair da Puca, transição Zipa, Upper Whisky 1, Cogina Rota, Upper Zulu 10. 5442, transponder e o controle no 20.8. Campina Grande 390, pela posição do 10, decola 10, curvatura esquerda, pouca transição Zipa, a saída 5442, o transponder no 208.3. Correto, reporte quando pronto no 08, portão. Tá no 8, reportar a porta. Bom dia, objeto 6723, paciente da Romeu, para Fortaleza 330. Romeu, confere, pronto, cópia, o 6723 web. Afirma. 723 Web autorizado, 330 Fortaleza, Upzulu 9 a rota, decolada 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Mambo Transição Frotti. 5441 no transponder, controle 120